MC Lan, eternamente. Eu já fui menor, miliduque, maloca, descalço, bolado, com sonho, uma bola, Neymar de campeão, cabulando escola, mundão, milianos, mil reviravoltas. Me lembro do tempo das tretas, perlhoço, orei de canela, seca, rei das capucheta, fuga das telhas, tiozinho, perdendo os belos da cabeça. Prende com o tempo inteiro, veneno, não é razão em cima, de visão sem ação, apenas um sonho em ação, sem visão, se torna um pesadelo. Sombriação, as aflições da vida, mas de nuvem negra que cai água limpa. Então não reclame do dia passado e sim, agradeça por ter mais um dia, Senhor, só entrego em suas mãos, eles ferem meu corpo, mas minha alma não. Pois quem tem luz própria sempre incomoda pessoas que vivem de escuridão. Eu só entrego em suas mãos, eles ferem meu corpo, mas minha alma não. Mas quem tem luz própria sempre incomoda pessoas que vivem de escuridão. Vim de beco escuro, de grades e muros, não determinam meus limites. Brasileiro, tijolo, goteiro e reboco no meu divã de madeirite. Psicológico, psicoticamente, sou somente um radical livre. Tô com tesão na mente, bala no pente, 380 é o calibre. Senta pros loucos, sarra pros moleque doido. Senta pros loucos, sarra pros moleque doido. Senta pros loucos, sarra pros moleque doido. Senta pros loucos, sarra pros moleque doido. Que legal, que legal. Que legal, que legal. Vai sarra pros maloqueiro que taca a peça na mão. Vai sarra pros maloqueiro que taca a peça na mão. Nós é vida louca. Nós é mais louco que a vida.